planejamento correto, conta puxa no 561. Eu posso fazer o planejamento, voa 561. Então 3260, tenta a aeronave finalizando o reboque, portão 612. Após o autorizado do Juliette, portão 08. Atenção, reboque na 612, após o Juliette do 08, portão 38 também. 400, solicita manter a pressão da subida. O 9434. 37. Solo Gol 173 para o puxo de estacionamento, parte 3. 173, autorizado, puxo contato. Paulo Salvador, bom dia. Aqui é o Avianca Oscar Alfa Vitor Romeu, Alfa Vitor Romeu, parte 3. Vitor Romeu no parte 3, Avianca, possível. O Vitor Romeu solicita autorização para girar motor em marcha lenta por 5 minutos. Dá comunicado aí para ela aqui. Marcha lenta, 5 minutos. Vitor Sente, reporta um tempo, Alfa Vitor Romeu. Possível, possível, obrigado. Táxi 180 a bordo, alterna Galeão, autonomia 0417. O 1973 autorizado, táxi Índia, ponte esperando no 0, torre 198, sinal 95, que legal, fugindo 198, sinal 62, que legal, no 0, no 4. No 0, no 4, segue Índia, ponte esperando 26, vou com o 1973. Gol 9434, sendo centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. 260.228, Gol 9434. dia, gol 1173, passam 1800 pés. Gol 1173, bom dia, contato no caso. Acionei de portadora. Gol 1173, contato radar via saída da EL, suba para nível de voo 360. Contato radar via da EL, sobe para o 360, gol 1173. Gol 1173, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Recife 125, 128, 35, gol 1173. Ao caso direto, nível 340, saída Arbol 1, É left, ó. Pode olhar left, posição nítico. Primeira curva direita, três fundas 5565. Afirma, o perústico 24. Correto. É porta pronto, busco o 181. Guardará. 9098, bom dia. Informação Delta, solicita Fortaleza. 9098, bom dia. Fortaleza autorizado via alto plano de voo, Pesoluno 9, Bangu, Abuco, direto. Nível 370, sai da MOM, transição frote, primeira curva à esquerda, transponda 5574. Cliente autorizado 370, Fortaleza, meu Pesoluno 9, Bangu, direto a Buco, sai da MOM, transição frote. Primeira curva à esquerda, o controle, aliás, o transponda 5574, 9098. 9098, correto, é porta puxa. O controle de saída, 9098. Controle 120, 208. 208, obrigado. Salvador, o Bono 561, a remota 662, é o Romeu, solicita autorização de pushback para a meta. Bono 561, autorizado, push para o ataque. Autorizado, pushback para a meta, seu ataque, Bono 561. comandor, bom dia. Voo 9399, informação Delta, autorização Maringá. Voo 9399, Maringá, autorizado. Via Hotplan de Voo Elefa, Nitibu, Sorocaba, Upper Zulu no zero. Lima, Oscar, November e após direto. Nível 400, saída Arbol 1, Elefa, primeira curva direita, transponda 5572. A saída é Arbol 1 e após boa posição Elefa. Maringá então, conforme a rota, Elefa, Upper Zulu 21, Sorocaba, Upper Zulu 10, Lima Oscar, November, decola 90, Arbor 1, transição Elefa, 72 transponda, por 9399. 5572 transponda, confirmando, e após Elefa, vou posição Nitibu, onde desce a ferrovia, reporta push, por 9399. 572, após Elefa, Nitibu. Lembra na posto, 9699. Solo Bono 561, solicita autorização de táxi. Bono 75 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando com o 5. 561, autorizado táxi Índia, ponto de espera da 10, torre 198-95, corrigindo, 198-612, Quirinhão 10 no 4. Salve, autorizado táxi Índia, ponto de espera da 10, 10 no 4, no ajuste 1561. Good evening, Argentina, 19011. Chino 911, good evening, Ron. Good evening, sir. Engage 11, our station is Buenos Aires, stage at level 60. Chino 911, this is cleared via Upper Zulu 44 until Serra Golfo Romeo, then Upper November 857, Papa Oscar Romeo. Upper Mike 534, Labor, Upper November 741, Papix e City. Flight level 360, dial departure, after flight head, later position, then Sierra Golf Romeo. The first turn by right, cock 5576. By Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Upper November 857, Papa Oscar Romeo, Uniform Mike 534, Novor, 34 November 741, Papix, Departure Dial, and Scope 5576. Chino 911, Chimarif, just after dial, fly at Leda, and after Sierra Golf Romeo, flight level 360, GTO 911. After the DR, Sierra Golf Romeo, in 1911. Roger, report Red Push, GTO 911. Tô 1161 no protocolo. Tô 1161, autorizado Guarulhos, GF Zulu 10, Tabaté, nível 360, saída da EL, transição Motiva. Primeira curva direita, transponda 5575. Autorizado. Saída da EL, saída Motiva. Capteira Zulu no 0 aerovia, 775, EL transponder, voo 1161. E o 360, gol no 161, no reporta push. Reportado, foi perfeitamente, pode não. Salvador, aqui o Oceanair Alfa Vitor Romeu, formando o término do check de motores aqui. Gente, bom dia. Bom dia, obrigado. Solo, bom dia, boa noite, Quaterona. Bom dia, protocolo. Pronto para 4. Foi 9401, Curitiba, autorizado via rota plano de voo. Elefa, Nítico, Abismo 21, no Sorocaba, Peralfa 310. E até Orana. Nível 400, sai da bola. 1, Elefa. Primeira curva direita, transponder 5004. Para Curitiba, nível 400. A rota é Elefa, Nítico, Pessoa 21, no Sorocaba, para Alfa 390, Orana. A saída Arbor 1, direção Elefa. Curva direita, transbordo 5004. É, só o controle, faltou. 120, decimal 8, reporta push. O 9401. 1208, reporta decimal 401. Salvador, muito bom dia, Golo 561 no Pastor Vítor, acesso para 360 no perfil da Helena Irumi. Voo 1561, contato radar via saída da El, suba para nível de voo 360. 360 via saída da El, Golo 561. 1811 para pushback estacionamento. Está no 2689. 1811, autorizado, puxa, tá? Comandou novamente, bom dia, até 9098. Preciso de feedback e acionamento. Está no 02. Está no 098, autorizado, puxa, por ataque. E deixa um ataque até 9098. Bono 561, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 118.35. 251, 28.35, bom dia, Bono 561. Bom dia. Cosmo Confim, Chamode, Abezulu 30, Entide. Nível 360, saída da L, transição ótima, primeira curva direita, transponda 5001. Autorizado 360, nível Apresolou 90, por barra, Apresolou na meia Cosmo, Confins, Apresolou 30, Entite. Da El Mótima com curva direita, 5001 no transponder, tá? 3601. 3601, reporta Bush. Reporta, 601. O 1811, PLD de 87, autonomia de 5 horas, alternando Foz do Iguaçu para o táxi. O 1811, autorizado táxi ainda, segue voz entrada 04, está finalizando. Puxa, ponte para dono 02, 1-1-8, só meia linha, que nem dá o 1-0-1-4. Missão Sandia Pátria, Índia, tráfego do Airbus aí, 14-18-62, o 1811, agitado 1014, bom dia. Vamos ao mandar, 09098, 1319, 3 horas e alterna João Pessoa. 0098, autorizado táxi Índia, ponte para zona 0, torre 198, esse foi o 62, que legal no 0 no 4. É, se não zero, mas vai iniciar via Índia, ponte para no 0, 118, 118, 0098, boa. Maduro, gol 9399, posição 10, puxa, segue acionamento. 9399, autorizado, puxa, porta. Vai tomar táxi 9399. Salvador, gol 9399, pronto táxi, 87 a bordo, autonomia 4 e 54, alterna Campinas. 9399, autorizado táxi via Índia, ponte parada no 0, torre 118, pessoal 612, que legal no 0 no 4. Livre táxi via Índia, ponte espera, torre 118, 1094, gol 9399. 401, 5 Romeu para o pushback 01. É, pushback é somente. Pat 3, autorizado, chame táxi. Chamaremos o 9401. 098, contato radar, subazinha MOA para o nível 370. Salve MOA 3509098. Mano 370. Confirmo 370, 09098. Salvador, buenos dias, Gol 2. É, 1-8-1-1. Agora 1. 1-8-1-1, contato radar, suba via Arma 1, para nível 340, de demais. É, agora 1-340, tá ligado? 1-8-1-1. Condição de autorizar pro Edmap pro Gol 189. Foi direto Elefa inicialmente. Ok, então vamos para Elefa 189. Solo Gol 9401 para o táxi. 4 horas de autonomia, antena Campinas, 90 a bordo. Pátio 3, 1 Índia, Ponte Pé, 295, ajuste 1014, boa viagem, 9401. Pátio 3, Índia, Ponte Pé, 1262, com 1014, com 9401. Salvador, bom dia, 3171. Cópia, quando possível, para Guarulhos 340, quem é que informação Delta? Prepara da Elgo, a gente cópia, 3171. 3171. Controle Salvador, bom dia, Gol 9399, Arabor 1, tá passando 1800 pés. Gol 9399, contato radar, Subazia Argo 1 para 400. Salivia para o 400, Gol 9399. Gol 9098, passa 170, chama o centro em 12545, antena 12685. Centro agora no 2545, antena 2685, tá? 9098, bom dia. Chame o centro de CIF, frequência 1260, antena 1288. Ok, chama na Recife, agora 260, backup 288, bom dia, eu vou chamar. O 9399, solicita a Varna Pro de Elefa. Pesado de Elefa, 9399. Direto, Elefa 9399, grato. Drama Argentina 1911 in day 11, ready for push out and start up. On gate 11, clear to push back start up, coming for tech. We go back to tech, Argentina 1911. Controle Salvador, bom dia, gol 9401, fala de solo 3000 pés. 9401, bom dia, contato radar, suba via ar, bom 1 para o nível 400. Ah, bom para 400, posso dar de voar Elefa, senhor? Pesado, Elefa. Ciente voando Elefa, gol 9401. Tem a cópia do TAN 3171? Pronto. Pronto, cópia. Guarulhos 320 autorizado, via peso Lula 0. Decola pista no 0, curva direita, pesquisa da El, Leda, Mortimer. 5013 transpondo, controle 1208. O TAN 3171 está autorizado para Guarulhos 320, via rota do plano, peso Lula 0. Cola da pista no zero, com curva direita no perfil da Dael, letra Motila. 5013, o transponder, 1208, controle. Correto, chame pronto na remota 1471. Chamará a TAN 3171. Ground Engineer 1901, ready for taxi. Clear taxi. April 1, taxi India. We'll hold the point, call tower, we need this ball 6. Altimeter 7104. Have a good flight. Okay, via April, India, and hold short in runway 10, tower 118, departing. Engineer 1901. Bye, thank you. Após o Argentina, autorizado, 7, chama o taxi. Após a aeronave que vai passar, aguarda autorizado, chama o taxi, levou o 1 avião. Como Salvador, está 3601-06, pushback, acionamento. Após o Argentina, retaguarda, inicia no 62 e chama o taxi. Após o Argentina, inicia e chama o taxi, está 3601-06.